Olá, caros ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Então, ouvinte, como está? Tudo bem consigo? Eu sou o Carlos Bonaparte e, mais uma vez, estou preparado para fazer companhia nos próximos, sensivelmente, 30 minutos. E ainda não recebi o seu pedido. Está mal. Eu não gosto. Eu quero mesmo receber os seus pedidos. Quero mesmo que participe. Quero convidá-lo a escolher as suas músicas, aqueles fados que passam aqui. Tenho algumas vias de contacto, vou deixá-las. geral.radiointerweb@gmail.com é o nosso endereço de e-mail. Tenho o nosso nome Skype, que é este, Rádio Antena Web. Só isto, mais nada. Tem também o Facebook, caso não tenha. Pode, por exemplo, deixar um gosto na página e enviar uma mensagem para a página. Ou o nosso grupo, que tem neste momento 3.351 membros, mas apesar de grande, há sempre espaço para mais alguém. No caso, para si, ouvinte. Há espaço para si. E bom, vamos seguindo nesta edição do nosso programa, do nosso Diga Lá ao Sr. Fado, e eu vou trazer-vos hoje a moda das tranças pretas na voz do Vicente da Câmara Pereira. Ainda para vir também José da Câmara com Canto o Fado e Teresa Silva de Carvalho com... Aliás, Teresa Noronha com Rosa Enjeitada. São os primeiros três fados que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa de Ao Sr. Fado, aqui no canal da Antena Web. Espero que gostem, ouvinte. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 1. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito prazer que estou consigo aqui na sua estação. Vamos à música Moda das Tranças Pretas com Vicente da Câmara Pereira. Bom dia ou boa tarde, no caso, ouvinte. Como era linda com seu ar namoradeiro, bem chamava menina das tranças pretas, pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostaram do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostaram do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilheteira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e a perdida. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Ah, para o sofrimento, um bom remédio afinal, a cantar no momento, ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada, e a tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto o fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Não é que não interesse a quem a dor não resiste, mas há gente que parece

Eu acho que são míticas estas melodias. Canoas do Tejo, primeiro, com o grande fadista Carlos do Carmo. Um fadista que já tem muitos anos de carreira. Estará a completar, no ano 2015, se tudo correr bem, 50 anos de carreira. Um fadista, não só pela qualidade interpretativa, mas pelo tempo que já cá está, pelo sucesso que teve. Só me faz mesmo ocorrer Amália Rodrigues, não é? Ela também teve até quase 60 anos de carreira, mas ele está aí, hein? com bastantes melodias. Ele que entanto se adaptou, agora já não é só fado, mas durante muitos anos foi exclusivamente fado. E vamos aqui conferir então esse seu Canoas do Tejo. Ainda para ver também Noite, na voz de Beatriz da Conceição. E por fim um fado que eu acho, que é um fado canção, eu acho que é um fado lindíssimo e ficou para a história, não sei, teve aquele impacto brutal. Fernanda Batista canta-nos o Fado da Carta. Mítica esta melodia, que vai fechar a edição de hoje do nosso programa. Diga lá ao Sr. Fado. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã por volta das 18 horas. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde e até amanhã. Espero o seu pedido. Canoa de veleira, que vens do cais da ribeira, caivota que anda perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra nas faranga, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de bela panda, que vens da boca da barra e trazes naragem branda, gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Música.